Panorama Agrícola para 27 de novembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quarta-feira de lua minguante, 27 de novembro, este é o Panorama Agrícola. Apresentação de Mauro Moirer com Eduardo Maier e Márcio Peixe nos trabalhos técnicos. O ditado do programa é: flores do futuro são sementes do presente. Na dica do Panorama Agrícola desta quarta-feira, produção de leite. Na entrevista, a cooperativa de Celso Ramos cresce com fornecimento de laranja para a merenda escolar. No noticiário, FETAESC vai organizar cursos do Pronatec no campo. Acompanhe o Panorama Agrícola, dê sugestões, críticas e envie a sua sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Dica do dia. Para produzir leite com qualidade, use métodos simples e práticos, como boa higiene, água de qualidade, limpeza de equipamentos, boas práticas de produção, manejo de animais e equipamentos, teste da caneca de fundo preto e teste da raquete. Informe-se com um técnico da EPAGRE. Outro fator determinante para produzir leite de qualidade é utilizar sistemas sustentáveis de alimentação, como a produção de leite à base de pasto perene e o pastoreio racional Voazan. É hora das notícias. A FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, está organizando para 2014 os primeiros cursos do Pronatec no campo. A proposta da FETAESC, enviada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, prevê 3 cursos profissionalizantes destinados a dirigentes e trabalhadores em geral, filiados aos sindicatos dos trabalhadores rurais de Santa Catarina. Esses cursos devem iniciar em maio de 2014 e os cursos foram escolhidos de acordo com a demanda que a FETAESC entende ser necessária, como produção sustentável e a administração dos empreendimentos familiares, sempre focado na juventude rural. Os cursos só serão realizados se houver pelo menos turmas com 30 alunos. E os interessados em participar do Pronatec no campo pela FETAESC devem buscar outras informações pelo e-mail formação@fetaesc.org.br ou pelos telefones 48-3289-8500 ou 48-3246-8011. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o presidente da Cooperativa dos Citricultores de Celso Ramos, município do Planalto Serrano, próximo a Lages, o senhor Wilson Ferri. Ele fala sobre a produção de laranjas para atender a merenda escolar da região. Hoje nós temos com a produção, esse ano, com 200 toneladas. Laranja já pronta, já estamos entregando no MDA, no Penai, alguém já estava entregando nos mercados em Campos Novos, mas assim, como sai do pé, né? Só feita a classificação manual mesmo, né? Então ela tem uma boa aceitação. Na verdade, a nossa fruta ainda não está bem pronta. Ela vai estar pronta, assim, para dezembro a janeiro, fevereiro. É uma fruta, assim, para de outubro até março. É uma laranja fora de época, né? Mas muito gostosa, muito bem aceita nos mercados. E a gente está procurando, assim, a gente assumiu a cooperativa, assim, que não tinha quase nada e não tinha nada, e a gente procurou quem podia, quem mandava, quem tem poder, como, por exemplo, os técnicos da IPAG, junto com o governo, foi conseguido um recurso bom do SC Rural. Vamos conseguir, graças a Deus, esse barracão, né, com, a cooperativa comprou o terreno particular com o dinheiro dela, de venda de laranja, assim, de 3 anos para cá, fomos economizando e conseguiu comprar o terreno, um terreno bem colocado, a par do asfalto, bonitinho, então, graças a Deus, então vai construir sim, vai trazer muitos benefícios. A partir desse momento que nós começamos a trabalhar e trabalhar honestamente e certo, aumentou muitos produtores de laranja que vão, inclusive, variedades de outros tipos de laranja. Nós vamos conseguir ter laranja o ano todo, ou bergamota, ou enfim, citros para o ano todo, né? Então é uma coisa que a gente até parou no momento de, assim, de abrir para muito sócio, porque de repente você não podia dar um retorno para o sócio. Mas hoje, graças a Deus, ano que vem a gente vai abrir o sócio que queira entrar, queira plantar. E a previsão é para 2015, 2016, nós temos 600 toneladas no município já. Essa laranja abastece quantas escolas do município? Nós estamos abastecendo Monte Carlo, Campos Novos, Celso Ramos, que é de Celso Ramos, e Lages. Lages com 92 toneladas por ano, né? No total são quantas escolas e creches? Tanto, assim, eu não sei, por exemplo, eu só sei pelo município, eu não sei quantas que é, porque é bastante. Só que eu sei lhe dizer por município, na verdade, que a gente chega e entrega no local e eles que distribuem. Não é a gente que faz a distribuição da fruta, né? A entrega semanal? Entrega semanal, toda segunda-feira, de manhãzinha cedo. A cooperativa tem caminhão? Não tem caminhão, nós pagamos frete ainda. Mas estamos em busca de recurso para daqui a pouco ter o nosso veículo de transporte. Estamos trabalhando, na verdade a gente começou do nada, já temos alguma coisa, se Deus quiser. A gente está procurando recurso, está vendendo e está lucrando, está injetando tudo dentro da cooperativa para, se Deus quiser, subir, crescer, né? Nós temos 33 sócios, bom sócio que já tem plantação. Tinha sócio que saiu fora, isso aí não tem fruto, então 33 sócios bons. E tem diversificação de cultura nas propriedades ou é basicamente laranja? Não, tem diversificação. Na verdade, a laranja, tem agricultor que está investindo pesado na laranja. E tem agricultor que está investindo seu hectare e meio, que é mais um produto que vem agregar valor lá, com a sua vaca de leite, com o seu feijão. Porque a laranja é um produto que não te incomoda. Você pode plantar, não precisa ser lavrado, ela te dá pouco serviço e sempre vem te agregar valor na tua agricultura. Inclusive, até eu tenho orgulho de dizer como presidente que os nossos associados são 95% são pronafrenos, são da agricultura familiar, vive diretamente no campo. Hoje nós abrangimos mais ou menos umas 120 e poucas pessoas diretamente no campo, com crianças e, entendeu, o que são associados da cooperativa. Então, a grande maioria acessa recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A maioria é isso aí. A maioria vive no campo, a maioria, 95% mais vive no campo, são do campo e assim, tem a sua família lá diretamente no campo. São agricultores assim, pequenos, é um município de agricultores pequenos. Mas muito bem folgado, tá bom. Com relação ao SC Rural, o recurso já veio ou é um projeto estruturante? Não, o recurso já está garantido. Já está garantido, inclusive, assim, a gente está fazendo o barracão, o barracão já foi começado a construir. Amanhã se começa a terraplanagem, o pré-moldado já começou a fazer a fundação, para no máximo 5 de dezembro para estar erguido e coberto já. A gente encaminha as notas para a assessora Laura, antes do fim do ano a gente já está com o dinheiro na conta. Isso é garantido, certeza, porque já saiu no diário oficial. É um projeto estruturante que não tem errado, né? E a ideia é classificar a laranja? A ideia é, você classifica, pule ela, né? Ali você enxerga tudo, a máquina faz bastante coisa, você tira alguma que acontece essa detarrachada. Aí, de classificar pro peinar, até, eles até assim, é bom classificar, mas eles não exige que a gente limpe muito bem, não exige que a gente limpe bem ela. Só pro mercado, pro povo comprar a laranja no mercado, você, nosso povo tem que estar bonitinho, limpinho, então a gente classifica, encera, lava ela, né? Encaixa e vem bonitinho para o mercado, que a nossa intenção só no PNAE nós não entrega toda essa produção de laranja. Então nós vamos ter que procurar mercado e para poder vender esse produto, que você vendendo o produto, o agricultor fica feliz, fica faceiro, e está entrando um dinheirinho ali para ele, meio fora de época, então tudo se ajuda. Qual é o tipo da laranja? Essa laranja é Valência Folha Murcha, laranja tardia. Para suco também? Para suco, muito excelente. Só que hoje, para mim, não lhe mentir, hoje ela está boa. Mas está meia pesadinha ainda. Daqui mais um mês que fica uma delícia. Aí ela vai até março. Até março ela fica. Entrega em natura nas escolas que podem consumi-la in natura ou fazer suco? Ou fazer suco, é perfeita. Muito pouquinha semente, não tem semente. Assim, tem duas, três sementes para o laranja de altíssima qualidade. De suco, barbaridade. Muito boa, muito boa. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Wilson Ferri, agricultor e presidente da Cooperativa dos Citricultores de Celso Ramos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.